faz com tanta pressa? Anda aqui para a minha beira, diz-me que algazarra é essa. Anda aqui para a minha beira, diz-me que algazarra é essa. Diz-me que algazarra é essa, quem subiu a cerejeira? Diz-me que algazarra é essa, quem subiu a cerejeira? Tem cuidado, maçãzinha, há para aí muita roseira. Tem cuidado, maçãzinha, há para aí muita roseira. Há para aí muita roseira. Chega cá, tenho ramos de agarrar. Acredita, meu amor, fico para te ver dançar. Uma maçã da cor da lima vai ser longa travessia. Uma maçã da cor da lima vai ser longa travessia. Vê o mundo mais de cima, estás em boa companhia. Estás em boa companhia, põe os olhos no que muda. Estás em boa companhia, põe os olhos no que muda. És maçã tão miudinha, has de ser maçã graúda. És maçã tão miudinha, has de ser maçã graúda. Maçãzinha, chega cá, tenho ramos de agradar. Acredita, meu amor, fico para te ver. Maçãzinha, chega cá, tenho ramos de agarrar. Acredita, meu amor, fico para te ver dançar. Baixamos a maçãzinha para falar com Lucía Araújo, Jorge, que é da freguesia de Pitões das Junas. Moi boa tarde, Lucía. Boa tarde. Boa tarde, benvida. Muito obrigado por atender a nossa chamada. Eu é que agradeço ter o privilégio de estar a falar com vocês da vossa rádio e poder falar destas jornadas galaico-portuguesas que se desenvolvem com gente da Galiza e de Portugal. É um prazer enorme. Já levam várias jornadas feitas, não é? Nós conhecemos as jornadas da mão de Manuel, não, de José Lamela, que foi um grande colaborador nosso, e ele visitava a miúdo a Pitões das Junhas. E, bueno, pues queremos saber algo, que é o que têm previsto para esta tempada, para o mês de maio, não é? Exatamente. Serão realizadas as 12ª jornada. 12ª, não. 12ª. Tá, há 12 anos vai ser. Há 12 anos, já choveu, pois, já choveu. Tá. Exatamente. Tá. E, efetivamente, foi um privilégio, foi gente, como a pessoa que acabou de falar, assim como o José Barbosa, que vieram. Nós estamos aqui muito próximas aqui da Raia. Sim. E que vieram, visitaram Pitões e falaram com o Presidente da Junta de Freguesia e propuseram, efetivamente, fazer as jornadas. Sim. Fizeram o primeiro ano, gostaram. Nós também gostamos daquilo que era ali tratado, dos assuntos que eram discutidos, e entendemos que isso era-nos familiar. Era algo que vinha muito dos nossos antepassados, mas que não sabíamos explicar, mas que ainda estava muito presente em nós. Uhum. E assim foi. Os relacionamentos foram, mantiveram-se, a oportunidade de contactar com gente que estuda, efetivamente, estas questões dos galaicos, estas questões galaicos e lusitânicos, estas questões dos rituais sagrados, a própria linguística, os povos celtas, a cultura, o panceltismo, foi fantástico. E todos os anos temos aqui oradores com temas a falarem de tudo isto, que nos fascina, e estamos a continuar. O dia 11 e 12 de maio, as 12ª Jornadas Galeico-Portuguesas, com a parceria do Grupo Galego Desperto do Teu Sono, e uma participação do município de Montalegre, também muito importante e muito interessante, para que a cultura celta e o que relaciona o galego e o português, pois, com a importância do passado, da construção do futuro, algo que toda a gente disfrutará, não é? Certo, corretamente. Teremos aqui palestrantes que nos irão falar, efetivamente, dos celtas. Então. Dos celtas e de vários outros temas. Por exemplo, teremos no dia 11 Carlos Carneiro, um português, que irá falar dos galaicos e lusitanos. As afinidades culturais e linguísticas no âmbito da celticidade. Também teremos Dulcineia Pinto, que virá falar de ritos de consagração, reconsagração, num povoado da Idade do Ferro, do norte do Portugal. Teremos também o Santi Bernardes, que falará do celtismo e panceltismo, na Galiza e norte de Portugal e na Europa, o passado e o presente. Também vamos ter aqui o Samuel Pimenta, que irá falar da mitologia na literatura numa perspectiva, uma perspectiva de mitologia, efetivamente. Mais direcionada a isso. Também temos aqui outras situações em que nos irão falar de será apresentado um livro que é Oceanio, que é de Irene Veiga e Noé Vasques. Também o Paulo Marinho irá falar dos galegos em Lisboa, a sua música e dança através dos tempos. Também terminamos as jornadas, no dia 12, com uma visita ao Centro Interpretativo do Lobo Ibérico, e onde aqui o João Paredes irá falar a relação mitológica e história do lobo com o mundo celta. Por isso é algo muito cheio, de muita cultura, de muita história, de muita importância para explicar a nossa presença e existência nestes territórios celto-ibéricos. Vai ser um prazer e vai ter muitíssimo êxito, porque nós somos talismã para as pessoas que entrevistamos. Então, eu já garantizo o êxito. E, ademais, eu considero em anteriores edições, nós soubemos que havia também gastronomia. É dizer, que se também desfrutará da cultura gastronómica. Sim. Em Pitas das Júnias tínhamos 3 restaurantes. E, obviamente, que os palestrantes e as pessoas que vão assistir a estes 2 dias de jornadas irão ficar aqui alojados, porque temos alojamentos, e também irão desfrutar da riqueza gastronómica da nossa terra, nomeadamente o cozido, as carnes de produtores de gado bovino aqui também da nossa zona. Da zona, e depois, e depois também todas as outras doçarias muito associadas à nossa região, e outros produtos também que podem ser aqui degustadas, nomeadamente os nossos enchidos, e o presunto, que é muito apreciado e que as pessoas gostam. Sim, que será um prazer, será uma obra extraordinária. E também, no momento de lecer, de fazer uma visita à cascata que tem aí tão bem cuidada também. Sim, nós temos, para além de um riquíssimo património natural, como a nossa paisagem envolvente, a Serra de Gerês, porque nós estamos em pleno Parque Nacional da Peneda Gerês, onde temos uma zona rochosa, que é a Serra de Gerês, com uma riqueza de faunista e de flora muito importante, e também uma zona de planalto, que é o Planalto da Morela, com uma diversidade florística muito interessante que agora está em plena floração. Tá. Ou seja, é uma paisagem estupenda em que qualquer pessoa que venha a Pitas das Júnias ficará encantada e quererá, noutra altura do ano, nos vir visitar. Tem depois também a cascata, que é um desfilamento, é uma água que corre com uma queda com mais de 30 metros, onde as pessoas podem desfrutar. Mas depois também temos outro património construído, nomeadamente o mosteiro Santa Maria da Júnia, que é o mosteiro do século, que iniciou a sua construção no século X, século XII, onde a ordem, primeiro a ordem beneditina, mas depois a ordem de Cister, esteve ali. Obviamente que isso é um mosteiro muito imponente, num lugar num vale encantado e encaixado, que é lindíssimo de ver, uma obra com de certa maneira, com construções do estilo românico, mas também gótico. E que, obviamente, as pessoas admiram, e é lindíssimo de ser visitado. Sim. Também temos depois outros locais atrativos, desde percursos que podem ser feitos, desde cascatas e outras quedas d'água, o Fojo do Lobo, que também foi recuperado. Sim. Também temos o Polo do Ecomuseu, que é um local onde o visitante tem consciência do que é as práticas comuns, as tradições, como é que as pessoas de montanha se organizavam e viviam, os seus usos e costumes, a história do boi do povo, que era um boi reprodutor que era utilizado para a reprodução do gado bovino, porque esta gente, a economia local, provém maioritariamente da criação de gado de carne, especialmente os bovinos, o gado, bovinos e ovelhas e cabras. E ovelhas, sim. E cabras, especialmente cabras. E os produtos da cabra, que também tem o queijo e a manteiga e tudo isso, que também eu já desfrutei numa visita que fiz. Um prazer, uma honra e uma alegria poder falar com você, Lucía. Noutro momento voltaremos outra vez a incomodá-la para que nos siga explicando coisas interessantes da zona de Pitões das Júnias. Agradecido. Nada, ao dispor. Nós temos uma forte ligação com as nossas gentes da Raia, da Galiza. Os nossos visitantes maioritariamente são galegos. Muito bem. Mas também de outras regiões, de Espanha. Mas temos proximidade, temos uma história em comum e vivências e tradições muito comuns, e somos que muito idênticos na maneira de ser e de estar. E afáveis, e ademais muito, muito respeitáveis, que recebem com muitíssimo carinho todas as pessoas que visitam. Eu já desfrutei, já. Obrigadíssimo, queda informado para toda a gente, todos os nossos ouvintes e seguidores, as 12 jornadas galego-portuguesas para o dia 10 e 11 de maio. Obrigado. Muito obrigado. Obrigado a nós. Obrigado. Quando puderem, venham nos visitar, que teremos todo o gosto em vos receber.